Agora vai-te, vai-te nela, dançar a cana verde, eu caí numa esparrela. Esta noite ninguém dorme, esta noite é alegria. Esta noite ninguém dorme, esta noite é alegria. Dançamos aqui na eira até ver raiar o dia. Dançamos aqui na eira até ver raiar o dia. Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nela, dançar a cana verde, eu caí numa esparrela. Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nela, dançar a cana verde, eu caí numa esparrela. Encontrei o milho rei no meio da desfolhada. Dei um beijo na Maria e a Rita ficou zangada. Dei um beijo na Maria e a Rita ficou zangada. Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nela, dançar a cana verde, eu caí numa esparrela. Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nela, dançar a cana verde, eu caí numa esparrela. Gosto da vida do campo, gosto da vida da aldeia. Gosto da vida do campo, gosto da vida da aldeia. Aqui tem o meu cantinho, muito amor e a mesa cheia. Aqui tem o meu cantinho, muito amor e a mesa cheia. Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nela, dançar a cana verde, eu caí numa esparrela.